A gente vai ter um episódio no meio? Que não. É o que a gente não gravou? Ou vai pular não. Pra esse? A gente vai fingir que não aconteceu. Vamos, é, por, aí, assim, é, vamos gravar como se nada tivesse acontecido. Como se teve um episódio passado. É como se nada tivesse acontecido e é isso, eu acho. Não. Nada tivesse acontecido. Pra gente preencher o vazio, como se nada tivesse acontecido, porque foda-se. Porque foda-se. Porque foda-se. Sejam bem-vindos a mais um Supernato Show, o seu podcast de sommelier de merda boa do Brasil inteiro. E hoje nós vamos analisar os episódios 10, 11 e 12 da primeira temporada. Eu sou o Felipe Sampaio, Poca Sunga. Estão aqui comigo o Dudley. Eu sou o Dudley e sabe qual é o grupo musical favorito dos irmãos Winchester? Ai, não... É o Sandin Júnior. Cacete. O quê? Cacete. Sandin e Júnior. Cara, eu tô 3 horas pensando numa frase. Tô com essa parada há um mês. Guardado. Meu Deus. Pior que eu tô realmente. E aqui também comigo. Lex Lima. E aí, galerinha. Diz uma coisa. Você já viu filme de terror? Não? Então presta atenção ao próximo que você vê. Merda. Vai te ajudar a sobreviver. É verdade. É verdade. Qualquer filme de terror ajuda. Ai, caraca. Hoje nós notamos o Deret, que foi investigar uma água lá na casa dele e... Até agora a gente não sabe o que aconteceu. Mas isso não é problema. Não temam. Conseguimos carregar. É o Jared Padalec, então a gente tem certeza que ele vai voltar vivo dessa empreitada. É, ou morto e a gente vai ter que resgatar. Aí volta vivo, né? Volta vivo, né? Vamos falar a verdade, né? Exato. A gente dá o nosso jeito pra ele voltar vivo. Sim. De uma forma ou de outra ele volta. Então. Vamos começar depois da leitura dos e-mails. Brincadeira, não tem e-mail. Então vamos agora analisar o primeiro episódio. Que é Asylum. Ou em português... Hospício Assombrado. Tradução do Google aí. Esse é o nome do Netflix. Excelente, ok. Excelente. Dudley, você fez um resumo sobre esse episódio? Não, quem fez um resumo desse episódio foi o nosso. Tá aqui comigo, que as coisas aqui agora vão ser diferentes. Só pra ver se flui. Então, assim, o episódio, resumindo, é o seguinte: ele abre com policiais investigando um hospício supostamente mal assombrado. Um deles volta pra casa depois dessa visita e mata a esposa e mata a família. Corta para o Sam e Jim, eles recebem um torpedo do pai para investigar o caso. Logo depois disso, os irmãos investigam o hospício e descobrem um local onde faziam experimentos com pacientes. Ao investigar a história local, descobrem que houve uma rebelião dos pacientes que teriam colocado fogo no asilo e o corpo do diretor do hospício nunca foi encontrado. Sam e Jim teorizam que pacientes irados viraram espíritos zombeteiros assombrando o local. Depois disso, casal de jovens, contendo o pior namorado da Terra, resolve se ter o seu primeiro encontro no hospício. Eu gostei muito do Espíritos Irados. Espíritos Parece que irados. Eles são radicais. Eles são. Imagina os Espíritos Irados. Então, o garoto é beijado por uma mulher fantasma. Enquanto isso, Sam e Jean chegam no hospício para dar um fim à assombração. Sam encontra um fantasma beijoqueiro que parece não querer fazer mal. Eles encontram o casal e após algumas aparições fantasmagóricas, fica claro que os espíritos não querem fazer mal, sim fazer amigos. O cara trai a namorada com fantasma, cara. Então, aparece o fantasma do Cerveró, aquele aqui da Petrobras, tem um olho caído, fala no ouvido da menina o número 137, uma das salas do hospício. E é aí que meu resumo tem mais páginas. Sam e o casal descobrem que estão trancados e sem saída. Sam recebe ligação do fake Jim e deixa o casal para uma armadilha. Sam é atacado por um fantasma e desaparece. Jim se reencontra com o casal e descobre que Sam foi atraído para o porão e se separa do casal. A gente vai ver que as pessoas se separam muito nesse episódio. Após isso, os irmãos se reencontram, porém Sam está diferente, mais agressivo, por influência do fantasma do diretor do hospício. Irmãos discutem, brigam, normal, o corpo do médico pega fogo e tudo volta ao normal. Segue a vida. É, justo. É um bom resumo. Gostaria de ressaltar que esse episódio conta com 4 mortes, segundo o IMDB. Mas assim, eu não lembro, eu contando durante o episódio, eu não consegui contar 4 mortes. Então eu fiquei... 4 mortes? São até a mulher mata o policial, vai, ninguém morre no hospício. O primeiro policial. E aí ele volta pra casa e mata a mulher. Depois disso. Eu não sei mais quem morre, não. Será que o cara tinha filhos? Será que ele tá contando os fantasmas aí, o IMDB? não sei. É o único modo de presumir isso. Assim, aproveitando o IMDB, já trazendo aqui uma informação que eu informação. Tá permitida a informação. Durante a gravação, tem umas cenas que o Sam e o Jim estão lá no carro, né? E aí dizem que teve algumas cenas que o Tom Welling, lá do Smallville, estava escondido no banco de trás do carro. Não faço ideia do porquê que isso aconteceu. Mas como dizem assim? que isso aconteceu. Como assim? Não faço ideia, cara. Tipo, dizem que tem algumas cenas, tá lá, o nosso querido Superboy, que na verdade não é o Superboy, escondido atrás do carro lá, tipo, não, acho que não aparece na cena, porque acho que essa série não é amadora nesse nível, é uma série de grande produção, mas claro, ele tava lá, escondido pra sei lá o que, que ele ia fazer depois, fica aí a imaginação do ouvinte, né? Eu acho que ele ia trocar a música do rádio de AC/DC, ele ia trocar pra Somebody Save Me. Que é excelente. Ele ia colocar The Calling tocando no carro. Caraca. Uma observação que eu queria trazer pra esse episódio, que enquanto eu vi esse... Você vê que por causa disso eu vi o episódio 2 vezes, tá? Deixa eu bem claro aqui. Você vê o nível que eu tava da loucura. Que as pessoas nesse episódio, o próprio Sam, foi minha frase da entrada, sobre se você viu o filme de terror, então preste atenção. O próprio Sam fala isso, o Jim falou isso. Só que nessa série, no total, não só o Sam e o Jim, alguém tem a ideia de se separar do grupo, ou separar duas pessoas se separam, 5 vezes nesse episódio. Que alguém 5 fala, vezes? Vamos nos separar. Ah, eu vou sozinho. Ah, vocês ficam aqui e eu vou fazer outra parada sozinho. 5 vezes num asilo mal-assombrado. No asilo não, né? No hospício mal-assombrado. Por que, cara, as pessoas fazem isso, né? Aí quando o Jimmy fala essa frase de você já viu o filme de terror, se você viu, presta atenção neles, porque eles estão certos, cara, não faz sentido. O próprio Sam se separa, o Jim se separa, aí eles se desencontram, como ali no resumo, eles se desencontram, o Jim vai na frente, o Sam recebe uma ligação do fake Jim, que é o cara no telefone fazendo a voz do Jim, falando, tô aqui no porão, vem aqui me ver no porão. Aí ele vai lá no porão. Aí o Sam, que tava com o casal, deixa o casal sozinho, dá uma shotgun na mão da menina e vai sozinho, ou seja, um grupo de 4 pessoas conseguiram se dividir em 3 grupos diferentes. 4 pessoas. Aí o Sam desce, não encontra o Jim, que era uma armadilha do fake Jim. O Jim sobe. E aí encontra o casal. A garota quase atira no Jim. E quase morre. Quase morre. Pra você atirar no meu irmão, Gui. Exatamente. E aí, quando ele fala, não, mas ele desceu. Aí ele desce sozinho de novo e deixa o casal. E vocês foram lá, encontraram o casal, pensaram, vamos salvar o casal. Deixando ele sozinho o tempo todo. A mesma coisa com os policiais que entram ali. Os policiais deviam ter morrido os dois. De graça. Porque eles entram e, vamos nos separar. Cara, não. Não se separa. Cara, vamos falar a verdade. Esse episódio morreu foi pouca gente, né? Morreu? Porra, velho. Ele ter morrido. Matou foi pouco. Cara, matou foi pouco, cara. Esse espírito beijou pouco também. Cara. O cara traiu a namorada com um fantasma. Peraí, velho. Eu não sei, cara, nem como. Assim, como assim, como isso, que, isso, como isso que ele não viu, acho, velho? Eu acho que isso é dar início a uma boa discussão aqui que eu queria trazer, que é trair a namorada com o fantasma, que você nem sabe que é fantasma, mas achou que é a namorada. É traição? Eu diria que não. É importante que quando... também não tem nenhuma mulher aqui pra dar sua opinião, mas vamos só dar nossa opinião. Mas se é um fantasma e você não sabe que é um fantasma, não tem problema. Mas você tem que saber, eu vou fazer o papel aqui, mas você tem que saber, porque você sabe pelo cheiro da sua... Mas você tá no asilo abandonado. Pela voz, pela altura. Como assim não sabe? Como você sabe beijando qualquer fantasma que aparece por aí? Mas você tá num hospício abandonado. O cheiro da sua namorada tá camuflado no cheiro daquele local, né? E você tá num hospício abandonado. Eu tô fazendo aqui o papel de quem acha isso absurdo. Você tá num hospício abandonado. Você acha uma oportunidade romântica? Você fica com tesão? Você dá vontade de beijar alguém? Apertar, palpar? Aí eu tenho que fazer o Rogerinho do Ingá e falar que aí já é problema mental do cara que levou ele lá. Eu acho que o namorado de problema mental tá cheio, porque ele levou a namorada no encontro. Porra, vamos lá, vamos fazer. Porra, não sei, tava pensando em ver Netflix. Ou no asilo abandonado. Vamos dar um pulo ali no hospício mal assombrado. Por que não? Né? Por que não? E a namorada também, né? Puta. Falta de amor próprio também da garota, né? De aceitar um programa. Vamos desse, sim. Né, vamos lá, né? Vamos. É. Parece legal, né? Parece legal, vou sim. Vai dar tudo certo. Aí. E assim, não é nem só um hospício abandonado. É um hospício abandonado com histórico de mortes, tá ligado? É muito pior do que um hospício abandonado. Eu não consigo entender esse fetiche que as pessoas têm. De entrar em lugares que podem dar merda. Entendeu? Assim, gente, as pessoas já morrem sem dar mole. De graça. Se você der mole, você vai morrer muito mais fácil. Então, cara. Um caso pessoal aqui, que não chega nem perto de ser algo sério. Meus pais gostam muito de ir a Friburgo. Okay. Tem lá um hotel da Marinha, Friburgo, no Rio de Janeiro. Tem um hotel da Marinha. E eles ficam lá, só que esse hotel é uma parte nova, o hotel é uma construção, fica no alto de uma montanha. Só que esse hotel, antigamente, eu vou chutar lá pelos anos 50, 60, era um sanatório. Olha só. Só que assim, não é o mesmo prédio. O terreno é muito grande e tem, numa parte lá antiga, tem um sanatório. Mas não é um sanatório de maluco, eu acho que é um sanatório de pessoas que tinham tuberculose, iam lá ficar reclusas e tal. Não é uma coisa. Tá. É diferente, confunde. Mas assim, era onde pessoas que tinham tuberculose iam lá numa época que provavelmente não tinha cura pra tuberculose. Sim. E pergunta se quando eu vou lá eu chego perto do lugar. Claro que não, né? Se eu chego perto lá à noite. Nossa, assim, tá maluco, cara. Como diria minha afinada mãe, é o seguinte: sem procurar, você já acha. Se você procurar, meu amigo, você vai achar com certeza. Então, assim, pra que mexer com essas coisas? Pra quê? Eu acho que não existe, mas também, né? E assim, não é nem o caso de tipo, se isso não acontecer, não teria série. Porque o episódio já tava rolando, tinha acontecido merda. Não ia, esse casal chegar lá com essa péssima ideia, não ia mudar muito o episódio, sabe? Não. Era só. Não precisava, cara. Não precisava ser nem o casal. Podia. Tipo assim, vamos pensar num caso plausível. É uma criança que foi desafiada a ir no hospício à noite. Muito mais parece que essa era a moda ali da cidade, do episódio. Blood Mary. É, ok, é A menina verdade. foi desafiada Mas a falar Blood Mary. assim, não ia ser a primeira vez que Supernatural repete a coisa, né? É, Então, não, não né? seria. Podia aproveitar para Não, mas aproveitar no um décimo momento episódio, oportuno. repetir o que aconteceu no. Repetir o que aconteceu no, sei lá, no sexto episódio? Quinto. É, as pessoas esquecem. O episódio passa, não era esse negócio de Netflix que libera tudo pra pessoa ver. Passa numa É. semana, depois passa na Tem outra. aquele Pode mito. crer, era Semanas outros depois, tempos, era cara. outros tempos, crianças. E a gente tinha que esperar uma semana pra ver, ou você descobrir a série e baixar pra tudo. A não ser que fosse ainda mais. Tinha o caso de season finale, que aí, né, tem pra todo mundo. Que é, viu o season finale e fica ali chorando, triste, É, esperando. tinha o mid-season também, né? Cara, tinha Mid-season. mid-season, nossa. Mid-season. Ainda tem, né? Ainda tem, né? Porque Ainda essas existe, sim. porra ainda não tem, saem direto. só que as empresas têm. Elas têm outras séries para botar no lugar. Porque antigamente o mid-season final ele ficava repetindo a série de novo. Não tem o que botar. Esse aqui no, eu digo aqui no Brasil, nos Estados Unidos eu não faço ideia. É a técnica SBT, né? Cara, não. Chegou Pior ali. que a técnica SBT, eu vou te falar, era a técnica da Sony, porque como vai ficar claro ao longo desse programa, eu sou um consumidor de coisa ruim inacreditável. E uma das séries hoje que eu vi, que vai voltar, inclusive, é Supernatural é tão bom que nunca foi embora. Mas essa aqui é ruim, acabou e vai voltar, que era Charmed. Essa Caraca, série. Charmed, velho. Vai É. voltar, Charmed? Acho que vai voltar, tem Essa um aquela reboot, remake aí. Já tem elenco. da menina, da cheerleader lá do Heroes? Não, Não, não, não, não. Charmed eram três garotas que eram bruxas Sendo que e a elas eram principal era a especiais, esposa do etc. dono do estúdio. E aí, e o lance do Charmed na Sony, que aconteceu assim, você tinha vários. Ah, começou a temporada nova. Aí tinha vários episódios, cinco episódios assim, semanalmente. Quando chegava no sexto episódio, eles repetiam um episódio. Aí tu, porra, eu vim aqui sentar, esperando o episódio novo, e é episódio velho, que droga. Aí, vamos ver na semana que vem. Na semana que vem era episódio novo. Ah, deve ter sido uma anomalia. Eu ia na semana seguinte, era um outro episódio repetido. Pô, coisa estranha. Aí sentava na semana seguinte, era um episódio novo. Ué? Tipo, aí eu saquei o padrão. Chegava uma hora que a Sony, cara de pau da Você tinha Sony, que pular uma semana. você tinha que pular uma semana. Porque episódio sim, episódio não, era É, um porque episódio novo. são. E isso até o final da temporada. Porque são 22, 24 episódios por ano, né? E 52 semanas, né? Pelo amor de Caraca. Deus, né? Mas não é pra isso, né? Não é uma série. Você não vai Não. ocupar aquele horário. Mas era exatamente isso que Mas fazia. era isso, É. exatamente. Era exatamente isso. Por isso que tinha, cara, por isso que tinha mais o que se ferrar mesmo, cara. E tomar pau da Netflix, tomar pau de torrent. Tinha que aprender, cara. Tinha que aprender. E aí Você você vê vê que a agora. qualidade das coisas que a gente consome quando você puxa Charmed, e aí para eu saber tentar encontrar o que que é, eu pergunto da Você puxa cheerleader do Heroes. Heroes. É realmente. Cara, Você vê que. a gente é muito conhecedor de coisa ruim, cara. Putz, dá um orgulho, né? A gente tem muito programa pra fazer aí. Não só Supernatural Show. A gente Dá pra dá fazer para um. fazer merda show O genérico. É, merda show, Merda show e cada genérico, sabe? episódio vai ser uma série diferente. É Tipo, tipo, aí uma a gente semana. faz o canal 42 do Júlio de Filho. Sei. É, que é maneiro fazer tempo de curto, mas eu recomendo. Só que só de coisa. Só de coisa ruim, sabe? Mas aí Que a a gente gente faz viu. assim, numa semana sai um episódio novo, na outra repete. O passo anterior, tá Mas quanto ao Espírito Mal-Assombrado, alguém tem mais cara, alguma tem mais observação? eu queria eu tenho eu queria destacar que o policial negro não morre, então Bom pra você, policial negro. é uma quebra de paradigma, entendeu? É uma subversão É uma desse subversão conceito do aí, trope desse dos trope, filmes de isso. terror. É uma subversão, Cara, porque o subversão. negro ele É tem que morrer. É quebrando Supernatural barreira. inovando, né? Pô, é uma série Todo de mundo qualidade, sabe que o negro realmente. morre primeiro. Todo mundo sabe. É verdade. Já foi Cara, dito, tem um inclusive. filme, se eu não me engano, tem um filme de tubarão que tem o Sim. Morgan Freeman. É o fucking Morgan Freeman. E ele E ele é morre o primeiro a primeiro. morrer. Cara, vai se foder, velho. Filme de tubarão é É aquele que o tem. que ele quer um tubarão geneticamente É modificado. Deep Blue. É, um troço é tubarão geneticamente modificado. É muito tipo ruim. Tipo Blue Sea, acho que esse é o nome em inglês. Eu acho que tem um tubarão de engenho também. Ah, acho que é o Samuel Jackson. Não, é o Morgan também Freeman. Tem o Samuel Jackson, eu tenho certeza. Agora o Morgan Freeman. É outro. Pera aí, Morgan Freeman. É, do fundo do mar em português. Isso, do fundo do mar, é esse que eu tô pensando. É o que eu tô pensando também, que tem o Samuel Jackson. Que morre de graça, diga-se de passagem. Ele tá passando ali do lado e de repente, nhec. Não, ele manda um discurso, tipo, let's not get killed by these motherfucking sharks, aí, sei lá, do jeito que o Samuel Jackson era o Samuel Jackson, será? Era o Samuel Jackson, Morgan Freeman. Morgan Freeman, Deus. Morgan Freeman, okay. Mas assim, o Samuel Jackson ser o primeiro a morrer num filme, cara, porque é o topo, né? É filme de terror e filme de catástrofe, né? Assim, em defesa do Fundo do Mar, que é um filme... Deve ser um filme ruim nessa altura, que tinha uns tubarões de CG horroroso. Então vai. Não, ele era ruim na época, inclusive. Mas quando eu vi, eu era adolescente, era criança, sentia medo de qualquer coisa. Mas esse do fundo do... Só uma observação pra ver se é o mesmo. Esse do fundo do mar aí é o que no final fica vivo o cozinheiro? É, isso que eu ia falar. Tem mais um negro vivo na história. Porra, junto isso com a mocinha. Junto com a mocinha. Eu acho que... Ô, Dudley, não vamos exagerar. Você não precisa incorporar tanto personagem assim, entendeu? Tudo bem você gostar do filme, mas você falar que ele é bom, aí é outra coisa. Porque o cara sobrevive no final. É, exato. Eu gostava, cara. Mas era um computador de CG que, putz, o que mata o Samuel Jackson é horroroso, cara. Não, parece que... Se você olhar a cena do Samuel Jackson morrendo... Parece efeito do Chaves, entendeu? Obviamente diferente de Supernatural, que tem efeitos maravilhosos. Supernatural, ele sabe, ele conhece suas limitações. É, exatamente, ele sabe, entendeu? Das limitações. Ele não gasta as fichas todas numa cena... Que nem, sei lá, Game of Thrones. Você tem dois episódios muito bons com o dragão fazendo e acontecendo, e mais um monte de episódio com o nego camponês lá cuidando da coisa, fazendo o esquema de traição no jardim secreto, entendeu? Porque só dá pra botar os dragões num episódio só. Aí, pra vocês aqui eu mandei o dragão que mata o Samuel Jackson. No Telegram? Dragão? Oh, caralho. Aí, porra, o tubarão que mata o Samuel Jackson. E olha o bonecão 3D que é o Samuel Jackson. Caraca. Calma aí. Você mandou no Telegram ou no Discord? Telegram do Super Nato Show. Telegram secreto que você pode participar. Mentira, não pode não. Não pode não. Vocês, 12 que estão nos ouvindo, né? Inclusive nós quatro aqui, então tira nós três não, aqui. Não, então, já tirei. Já tirou, tá na conta. Já tirei, é. Porque temos nós quatro, né? Os nossos amigos e conhecidos, né? E alguns aleatórios que devem ter por aí que acharam essa porra de alguma forma. Mas assim, eu não sei porque eu fui olhar no feed e agora tá falando que tem 8 subscribers. Eu acho que aquele feed não sabe nem o que, que como que... Não sabe o que tá fazendo. Nossa, então faz mais sentido agora, Dudu. Eu queria dizer mais. Então se você tá aqui agora, quando tem 8 subscribers, amanhã, quando tiver 1 milhão, você lembra desse dia. Eu tava lá, eu era dos 8. Eu falo aqui. Você vai poder chegar na internet e falar, eu conheci o primeiro que vocês. Antes de eu sou 20 raiz. Antes de ser cool. Antes de antes de série ruim show, se chamar série ruim show. Na época ainda era Super Nato Show. Na época eles não tinham nem Patreon. Eles nem eram milionários. É, tipo... Na época que eles não incorporaram o Jovem Nerd. Mas vem cá, eu te preciso mal-assombrado. Pontos fortes, pontos fracos, alguma consideração? Pontos fortes. É um episódio que se leva a sério e faz sentido. Pontos fracos. Não, eu gosto vou falar os pontos fracos agora. É um episódio que se leva a sério. Eu gosto da subversão que, tipo, os fantasmas que aparecem, os fantasmas irados, o fantasma bijoqueiro, eles não são o problema dali. Eles são vítimas também do fantasma realmente malvado, que era o fantasma do diretor, que fazia experiências, que maltratava o pessoal, entendeu? E esse que era o fantasma mal que causava as mortes. E os fantasmas que você vê primeiro ali São só os fantasmas, estão de boa ali, querendo dar os amassos, querendo ajudar, pô, querendo pegar os caras. Cara, na minha lembrança, esse episódio era tão mais assustador. Não, e eu quero ressaltar uma coisa. É que nós já estamos aqui no 10º episódio, né? Isso. E provavelmente os meninos, eles caçam, né? É muito mais tempo que isso, né? Eles caçam desde criança, né? Uhum. E o Sam e o Jim ainda não aprenderam que quando a luz da lanterna começa a falhar, é porque tem alguma coisa errada. Cara, entendeu? Isso aí a gente aprende aí com uns 4 episódios, você já vê uma luz falhando, você já fala, não. Exatamente. Mas não, o Sam... Cara, eu aprendi isso sem ver Supernatural. Teve uma vez que eu tava andando na rua sozinho, perto da linha do trem, a luz da rua apagou em cima de mim. Eu fiquei com um cagaço, comecei a correr pra casa. Você vê que eu não dou mole. Tá certo. Exato. É, por via das dúvidas, né? Exatamente. É por isso que não precisa ninguém ficar te ressuscitando, Max. Exato. É, tá vendo? Não fica aí dando assim, essa... Agora eu sempre bobeira. Fico em dúvida. Os fantasmas, eles são corpóreos ou não? Tem que ser corpóreo, né, Pugassunga? Porque é pra dar os beijinhos, pra dar os amassos. É, mas não são todos assim, eles, né? Eles são tipo, tá ligado, o Ajax da Liga da Justiça? Ele olha tipo, a densidade. É, às vezes ele é, às vezes ele não é, entendeu? Às vezes ele passa, atravessa uma porta, aí depois, agora eu vou ficar corpóreo, porque né, senão não dá pra beijar. Porque né, assim, o fantasma Cerveró, que é o que fala o nome da sala do diretor pra menina, que chega pertinho da menina lá. Ele chega pertinho da menina, eu não lembro se ele tava tocando a menina, ele só queria chegar e mandar um segredo na vida dela. Não, mas não é, o doutor, ele encosta. Ele encosta? O doutor, sim, ele encosta no Sam. Então, mas o doutor era maligno, ele encostava, ele dava choque. Ele, ah, entendi. Por causa dos poderes conferidos a ele pelo eletrochoque, ele também dava poderes choque. Poderes cósmicos fenomenais. Então, ele era diferentão. Mas tinha fantasma beijoqueira. O fantasma beijoqueira precisava ser corpórea. O fantasma Severo, não acho que precisava ser corpórea. Tinha um outro fantasma que ficava... O primeiro que aparece, que dá uma estremilicada, tá meio que escondidinho. Alguém passa... Embaixo de uma maca. Ele tá embaixo de uma maca, só dando uma estremilicada, assim. Tava lá de boa, só tremendo. Tava lá de boa, não foi mal ninguém. Eu acho que aquele ali nem precisava ser corpóreo, ele tava de eu boa. Eu acho que a gente tá fazendo um exercício de MIB, Homem de Preto, analisando assim, dessa forma, né? De por que ele atirou na menininha, né? Exatamente. Eu acho que então, faz todo assim, sentido. Eu acho que, pra essa categoria, acho que os fantasmas, mesmo porque eles não eram fantasmas, porque os fantasmas Supernatural, o que eles gostam de fazer? Os malvadões. Eles já gostam de dar um force push e mandar o Sam Jean pra parede. Sempre. Ah, é verdade. Então, esses aí, eles tinham outras prioridades. A fantasma queria dar beijinho, o outro queria bater um papo. Tem o fantasma 3500, ele só queria estar de boa, ele tava nem aí pro que tava acontecendo, não. É, ele nossa, tava muito traumatizado. Aí, entendeu? E só o fantasma malvado do diretor psiquiatra lá, que realmente tinha os poderes lá de choque, que ele que causou a mudança de humor no policial pra quando ele chegava em casa, o policial matou a mulher e se matou, entendeu? E causou a mudança de comportamento no Jim, no Sam. No pro Sam jogar um monte de verdade na cara do Jim, tomar um soco na cara e ficar desacordado. Porque, porra, o Jim é muito mais forte que o Sam, todo mundo sabe disso. Claro. Então, esse era o nível do poder. Tem coisas diferentes, depende da prioridade do fantasma. É isso que eu tô querendo dizer. E assim, segundo o IMDB também, esse é a primeira vez que o ferro é estabelecido como algo que, não. que ataca os espíritos. Não, tem o episódio do Hulk. Qual? Eu acho que da mulher de branco tem que ter, não. O gancho lá já tem. O Capitão Gancho? É, o gancho. Não, o Capitão Gancho eles atiram. Não, eles atiram com sal. Eles usam um atiçador, pô. Usam o quê? Um atiçador de chama, de lareira. Ah. Não é? Você lembra disso? Não é isso? Eu vou acreditar em vocês. Sim. Eu acho que sim. Parece que faz sentido. Mais uma coisa pra gente editar aí no IMDB. É, vamos editar. Essa galera do IMDB não tá fazendo não tá, serviço direito. Não trata. Tô trazendo as informações pra gente confrontar e descobrir a verdade, que isso é um método científico. Sim, exatamente. Fechamos o episódio? Tem mais alguma consideração, Dudley? Esse episódio aí cumpre o papel de Tipo assim, depois de uma sequência de episódios que envolviam insetos e, né, envolviam o cara do gancho, aí esse episódio... Foram os episódios ruins que, de tão ruim, desapareceu do nosso vídeo. Desapareceu, cara. Desapareceu. A água dos coelhos junto com o Derete. E vamos ver o que acontece. Mas depois dessa sequência de episódios, é positivo o saldo do asilo, que não é asilo. Agora, eu queria saber também por que o Sam começa a falar a verdade depois de ser influenciado pelo médico lá. Porque é que nem álcool, cara. Você libera os bloqueios sociais, libera as travas sociais, você começa a falar tudo que tiver na cabeça. E às vezes tudo que nem você sabia, mas tá no seu inconsciente. E aí você fala e torna aquilo real, entendeu? Coisa que nem você admitia pra si mesmo. Então você começa a falar um monte de coisa. Dinho, você é um saco, você é um merda, você é um soldadinho, você faz tudo que o papai manda, etc, etc, etc, etc. Sendo que ele consciente não falaria isso, mesmo porque, como a gente já falou, os irmãos não conversam. Não conversam. Tem razão. O problema é isso. Então tem que ter esses momentos de possessão demoníaca, de embriaguez. Tem que ter esse momento que o fantasma fez lavagem cerebral para eles realmente falarem o que estão pensando. Ah, agora fez sentido, Lex. Agora você me esclareceu da real razão, né? É, vira e mexe tem que ter uma entidade, um demônio com poder desse para que um irmão tenha a oportunidade de jogar na cara. Pra poder ter diálogo, né, na série, né? É. Exatamente. Só assim pra acontecer essas cenas. Acho que é isso do episódio. Partiu pro Em Busca do Papai? Vamos lá. Então agora nós temos... Em Busca do Papai não tem nada. Vamos lá, Alex. Então fala. Agora nós temos o 11º episódio da primeira temporada, que é Scarecrow, ou... Em Busca do Papai. Ficou excelente. Tradução simultânea do Google Translator. Ficou excelente. Esse é o nome que está no Netflix, é o nome em português do episódio, Em Busca do Ficou Papai. Ficou excelente. Scarecrow, é uma tradução, complicada, né? Esse episódio ali é uma tradução, né? Podia ter colocado, sei lá, espantalho, tipo o nome original. Poderia, separei bastante. Poderia, mas é muito melhor você não fazer o que tá, que é mais fácil, inventar um negócio que não tem nada a ver com nada. Nós temos um resumo desse episódio também? Temos um resumo desse episódio. Então, por favor. Mas antes, eu gostaria de ressaltar que esse é o primeiro episódio que mostra na tela o nome do episódio quando começa o episódio. Que até agora isso não acontecia. Uhum. Caraca. Isso aparece lá quando esse começa episódio, o episódio. Aparece lá. É o que tem uma pessoa famosa? Tem, todos têm. Que não, fazem o Sam e o Jim, inclusive. Não, é o próximo. Mas, por favor. Leia o resumo. O resumo? Tá, vamos ao resumo do episódio. Por favor, o resumo. Tá, vamos lá. John conta que tá atrás do demônio que matou a mãe dos irmãos e pede que eles parem de procurá-lo. Então a gente tem essa ligação, né, que acontece no John, filme. John é o pai dele. O John Winchester. Matou a mãe dos irmãos, no caso, a ex-esposa dele. A esposa dele. Aí a gente vê que outros casais apareceram no mesmo trecho, no mesmo trecho de rodovia lá, e o Sam e Jim vão investigar. Eles discutem por causa desse negócio do pai, que o Jim não quer ir atrás do pai, e o Sam quer, tipo, questionar, porque eu não vou acatar o que ele tá falando. E o Sam vai em busca do pai. O Sam encontra uma garota e ela consegue uma carona. O Jim fala com os habitantes e encontra um espantalho esquisito. O Sam reencontra... Muito espantalho. Muito esquisito. Demais. Hein? Inclusive que se mexe. E aí ele acha que tá tudo bem, mesmo assim. O Sam ele reencontra a garota numa rodoviária. Enquanto isso, o Jim... Ele dá uma de stalker no casal novo que chegou na cidade e o policial leva ele para uma conversinha. Depois disso, o Jim salva o casal do espantalho e o Jim e o Sam acabam se acertando nesse meio tempo. O Jim descobre que isso que está atacando a cidade é um Vanir, é meio que um deus, uma entidade, uma parada assim. É tipo um deus nórdico, sim. Né? Alguma coisa e assim. Ele é atacado pelo xerife da cidade. Aí o Sam desiste da viagem que ele estava tendo e decide ir ajudar o Jim e ignorar o pai deles. O Jim e a menina lá, que uma das meninas da cidade lá, são amarrados para o sacrifício, porque a gente descobre que esse Deus precisa de sacrifício. O Sam chega e liberta os dois, e aí eles queimam a árvore que dá força a essa entidade. E daí a gente tem um finalzinho ali, a gente vê aquela garota, né, o nome dela é Meg, ela arranja outra carona, tá ali de boa, e no meio da estrada ela mata o motorista, e a gente vê que ela usa o sangue dele para fazer uma ligação pro pai dela, né? É um ser meio esquisito ali, que você acaba vendo nessa cena. Assim, ela, eu gosto muito do jeito que a gente tem essa introdução à Meg, que, ah, encontrou o Sam, ah, que legal, ah, você tem que questionar seu pai, isso aí, não sei o quê, e depois você descobre que, na verdade, ela é um ser capirotico. É um ser capirote. E eu gosto muito da introdução dela, que mais à frente a gente vai ver ela novamente na série. Eu queria fazer uns comentários. Primeiro, as pessoas são muito simpáticas na cidade. Sim. E os outros deveriam desconfiar. As pessoas não são simpáticas assim na vida real, entendeu? Então, cara, né? Eu não sei, porque às vezes você vai num lugar turístico, fora de temporada, você encontra, não é regra. Mas esse não é um lugar turístico. Não, eu sei, mas você vê que é um lugar que recebe gente de fora, que tá, acho que tá fora ali da estrada. É tipo a cidade de carros. É tipo a cidade de carros, exatamente. Uhum. E aí você... Aquilo também é esquisito. Uma cidade parece... de carros, eu também. Não, é, claro, mas não só por isso. Mas aí, isso acontece de vez em quando. Você vai, você para num restaurante, a pessoa te serve bem, te dá indireção, te oferece fazer coisa que você nem... Conserta até o carro de graça. Aí, né? Cara. Aí realmente tem... Pois é. Aí o meu segundo questionamento é, eles estão indo pela porra da estrada. O carro começa a falhar, dá problema, tal, engasgar. Por que que eles não voltam pela estrada? Por que que eles voltam por meio do pomar lá? Cara, é realmente... Porque eu acho que dá a impressão que tem uma casa. Eu acho que eles ficam com a impressão que, tem uma fazenda aqui, a gente vai bater numa casinha, lá dentro vai ter um velhinho que a gente vai acordar, e o velhinho vai deixar a gente usar o telefone dele pra chamar um guincho. Eu acho que é esse o raciocínio, né? Em nenhum momento eles tocam no assunto telefone celular, né? Cara... Mas já existe. A gente sabe que já existe, porque o cara lá do Endigo fez um Snapchat. Fez um Snapchat. Então, assim... Mas você sabe que a entidade que se preze, ela bloqueia o telefone. Tem razão, deve estar dando problema. A gente já viu até que... A gente já viu que inseto bloqueia, então se inseto bloqueia, meu amigo. Por que não um deus nórdico? Por que, né? Não? Com certeza. Inclusive, eu estou me lembrando que o Sam e o Jim, eles toda hora olham para o celular, para um ligar para o outro, né? Vou ligar, não liguei. Vou ligar, não liguei. Será que nesse momento parece aquele filme de drama romântico, tá ligado? Exatamente. A pessoa tira o celular, tira o telefone do gancho, né? Ver se tá funcionando, né? Essas coisas assim. Inclusive, o telefone do gancho é uma expressão que, né? Não existe porque mais. Existe hoje em dia, né? Mas cai muito bem no episódio 7. Cai muito bem no episódio 7. Correto. É o do Capitão Gancho. Do Capitão Gancho. Que eu não sei se estava no episódio anterior, porque pode ter ido pro episódio que sumiu. Foi. Exato. E outra pergunta: como que o Sam não desconfia daquela menina? Ah, cara, o Sam, ele se acha um cara charmoso. Não, né? Não é essa a questão. Não é essa a questão. O Sam é um cara bonito, com certeza, estamos aí. Mas não é essa a questão. Eles estão pegando a carona no meio do nada. Não diz nem como o Sam, nem como a menina chegaram ali, porque não tem nada perto, nada. E eles estão lá, no meio do nada. E a menina entra pra pegar carona com um cara muito esquisito. Não, sabe o que eu desconfiaria da garota? Aí, do nada, ele aparece onde ele chegou. Mas sabe o que, gente, que eu desconfiaria da garota? Os Estados Unidos não são o Leblon do Manuel Carlos, onde todo mundo se encontra. Entendeu? E se conhece. Mas, não, mas eu desconfiaria da garota, porque na cena que o Sam encontra ela, ela claramente está distraída no meio da estrada. Qualquer maluco podia dar um susto nela, podia pegar ela, fazer uma maldade, fazer um esquema, porque ela está sentada na beira da estrada esperando um carro, de fone de ouvido e sem visão de quem tá vindo atrás. Tanto que o Sam chega nela e não... E ela não vê. Oportunidade, é. E ela não vê. E ele chega nela e mesmo assim fala com ela. E a garota, tipo, não fica mega surpresa. Tipo, caraca, eu dei mole. Caraca, tem um homem aqui, se ele quiser fazer mal, eu tô ferrada. Sabe? Porque é uma situação que, tipo... Eu se estivesse na situação do Sam, eu nem ia chegar muito perto, ia, sabe? Não, eu se estivesse na situação dela, eu já tinha corrido. Exatamente, uma garota normal na situação, primeiro, né, tá parada ali de bobeira no meio da estrada. Não, mas vocês seria vazado, lembram, sabe? Vocês lembram do episódio? Não tem nada perto. É assim, nada, assim, nada. É a vida de caroneiro, cara. Caroneiro, você tem tá, que... Tá, mas você quem deixa os caras ali? Não tem nada. Não, é porque assim, por exemplo, sei lá, ela pode ter ido andando um trecho aí. Uhum. É, não encontrou carona, aí você vai andando, aí ela... Mas olha só, eu tenho uma amiga que morava aqui, ela foi de carona até Florianópolis, até Porto Alegre, né, desculpa. E assim, você para, vai, pega carona do Rio, daqui de Campos até o Rio, sei lá. Uhum. Você não sai andando do Rio a pé, não do Rio, mas de qualquer cidade. Porque se você não achar nada, você vai morrer, é simples. Ok. Mas, ó, você vai morrer de fome, você vai morrer. Mas o fato dela ser um demônio realmente não. É que assim, né? Pô, não, eu acho que ela chegou ali degolando algum rapaz, provavelmente. E aí teve que sair da estrada. O Sam chegou como? Ah, o Sam é um cara com poderes extraordinários. Ok. A gente estabeleceu que ela tem poderes, ela chega de boa. Sim. O Sam, e agora? Como e é agora que a gente fudeu, O Sam é o cara com força de vontade que ia a pé até a casa do pai se não tivesse carona, entendeu? Ok. E aí, por acaso, ele encontrou alguém pedindo carona no meio da estrada e ele pensou, não é que é uma boa ideia pedir carona? Eu acho que de carro eu chego mais rápido, né? Né? Aí, só que ele não conseguiu também. E aí ele foi a pé até a rodoviária. Afinal de contas, ele é homem, né? Então, exato. Assim, o cara do furgão explicitamente fala, não, só quero levar ela, não quero levar você, porque claramente eu vou estuprar ela mais ali na frente. Entendeu? Cara. Mal sabia ele que a garganta dele estava em jogo. Exatamente. A garganta precisou fazer uma ligação. Exatamente. Mas ok. Como é que será que é a ligação a cobrar? Mata depois? Quem tem que matar é quem recebe. Tem que catar a pessoa mais perto do lado. Exato. A pessoa tá na escola, sei lá, um demônio infantil. Tia, preciso ir no banheiro. Aí mata uma outra criança, tá tranquilo. Você recebe. Camada do demônio a cobrar. Ela sentar, continue na linha e rasga o pescoço de quem foi perto. Para aceitar, continue na linha após a degolação. Eu adoro essa tipo sobre telecomunicação demônio. Caralho. Ai, meu Deus. Então, e aí faz sentido eles se encontrarem depois, porque o Sam tava indo para um lugar pegar um ônibus, como uma pessoa que não conseguiria carona, e a menina provavelmente já tinha degolado novamente, né, fazer aquela segunda ligação. Sim. Então, para onde eu vou? Vou pegar o ônibus agora, porque às vezes eu encontro ele lá, porque ele tava a pé. Então, tem alguma... Então, quer dizer que a menina chegou antes dele, né? Isso ficou claro, né, na série. Uhum. Uhum. E logo depois ele chegou numa rodoviária. Uhum. Ele chegou andando. Sim. Numa rodoviária. E ela tava lá indo. Uhum. Isso é muito esquisito, cara. ela tava esperando ele, provavelmente, né? Porque a gente... Exatamente. Viu no final. Ela tava esperando ele. Beleza. Mas ele devia mas ele... ter uma desconfiada. Sei lá, ele podia pensar ele que... Ele vive nesse mundo, cara. Esse mas que assim, é vamos... Ele já viu o filme de terror. Mas vamos também falar que é o início da série. Eles ainda não estão muito ligados nessa parada de qualquer um demônio. A garota não piscou o olho preto. É, né? Verdade. Porque a gente já falou aqui que falou. Os demônios gostam de se identificar com o demônio piscando o olho preto. E fazem isso na primeira oportunidade que tem. Mais pra frente na série. E assim, o que ele pode ter garoteado é que ele não chegou assim, oi moça, Cristo, tudo bem? Aí ele poderia ter feito isso, ter encaixado. Não, você vai ali pros lados de Cristo, Massachusetts? Alguma coisa assim? Entendeu? Pra moça, ver você conhece o Cristo Redentor? Exatamente, cara. Né? Você já foi na casa do Cristo? Sim, parado sim, cara. Mas não. É foda. Faltou, ele deveria ter desconfiado. Mas tudo bem, deveria, deu tudo deveria. Certo. Mas você então, é um garoto, ele não. O Jim tá fazendo isso. O Jim, cara, ele dá uma de stalker tão foda, cara. Tipo assim, o Jim ele faz vários erros. Primeiro que ele chega no cara lá, oi, eu sou. Como é que é o nome lá do baterista do Led Zeppelin? Não? O cara reconhece. Você é o baterista do Led Zeppelin? Dele. Pois é, meu pai, sei lá, meu pai gostava dele. Então, tipo assim, ele já começou errado. E você vê que tem uma inconsistência na vila, né? Tipo assim, já tem um casal, a gente vai tratar todo mundo como se a gente fosse uns filhos da puta. Tá ligado? Tipo assim, o cara que chegou, eu vou ser babaca para caralho, porque ele não é um casal, tá ligado? Ele não é um casal, eu vou ser babaca para caralho. Foi isso que a gente viu. Eu acho que o Jim consegue direções com a filha de um pessoal ali. A menina, sobrinha do cara, eu encontrei com esse casal sim, o último casal que morreu. Eu vi ele sim, o cara tinha uma tatuagem, eu lembro, ela menciona. Eles foram na direção tal, e é isso aí, foi a última vez que eu vi. E o Jim, se eu não me engano, ele vai. Segue pela estrada, encontra com o pomar do inferno, resolve parar também, não lembro porquê. Não, é porque o IMF dá sinal. O IMF dá sinal. E aí ele para no pomar, tá de dia pelo menos. Ele vai conhecer o pomar e dá de cara com o espantalho, que de dia acho que é pior, é mais feio do que de noite. De dia é mais feio que de noite, com certeza. E ele repara que na pele do espantalho. No braço, é a tatuagem do cara do último desaparecido. Como se tivesse matado o cara, arrancado a pele dele e colocado no espantalho. O que é bizarro. Naquela hora ele já podia ter botado fogo, né? Mas eu acho que a pessoa que é morta vira o espantalho. O homem, né? Faz sentido. Cara, porque ele tem a tatuagem? Ou será que é um esquema meio olhos famintos? Porque a pele tá seca já, entendeu? Ele é todo cheio de costura. Parece que é uma coisa meio de eu mato o cara e eu costuro um pedaço em mim, sei lá. E aí a tatuagem fica uma parada de roteiro pra ficar rápido ali, entendeu? Serve aos dois propósitos. Outra coisa que eu achei interessante. Foi como que o Jim se tornou um stalker do nada, perto do casal. Tipo assim, chegou pro casal assim, muito invasivo, tá ligado? Ele tava muito rapist vibes, né, velho? Sim, e aí você vê como que o Sam faz falta nesses momentos, realmente. Né? O traquejo social, essa que é a questão. É a pessoa que sabe lidar com pessoas. E ele, mas acho que antes do momento stalker, ele fala com a menina. E essa cidade, porque ele saca que tem uma parada estranha com a cidade já. E ele fala com a menina, que foi a única que reconheceu o casal, ninguém nunca tinha visto, mas essa menina mora lá, reconheceu. Aí a menina fala que não, realmente eu vim morar aqui aos 13 anos. E eu gosto dessa cidade, porque a cidade ela tá bom, ela tá vivendo bem, os habitantes estão bem. E sabe, a cidade vizinha está na merda, o pessoal tá falindo, tá não sei o quê, mas aqui as coisas estão bem, estão boas. O pessoal tá vendo bem. Então é uma boa cidade. E isso chama atenção. E logo depois disso, se eu não me engano, é onde ele vai comer no restaurante e tem o momento stalker que ele tá falando. O roteiro desse episódio, ele é segundo o IMDB, então assim, a gente já não sabe se é verdade mais, entendeu? Não, o IMDB já era perdeu ponto. É, já perdeu. Mas, segundo o IMDB, ele é baseado um pouco no Deus Americanos, do Neil Gaiman, que tem essa coisa, né, de, tipo, tem um Deus e ele ganha o poder pela fé, com as pessoas cultuando, e é por isso que ele tem o poder, e com o poder ele consegue deixar a cidade mais... É isso, mas aí próspera, eu tenho uma outra dúvida. O Jim vai procurar um professor, né, alguma coisa assim, né, para saber sobre o Vanir, né, tentar descobrir o que, que pode ser. Mais tarde na série, né, na próxima cena, ele descobre que o professor está envolvido. Né? Então por que que ele explica para ele o que, que é o Deus? Não, mas ele não explica. Mas ele não ia explicar, é porque eu lembrei disso agora. Ele mostra um livrão, ele queria saber sobre a cultura local. É. Aí ele vai no professor que manja de cultura local, de folclore, etc. E o professor dá um livro gigante pra ele. Exato. E aí ele fala, e ele vai passando página, e ele volta. Não, mas quem é esse cara aqui? Porque tem um espantalho aqui no meio dessa gravura. Qual é o Deus nórdico mesmo? Eu já esqueci. É o Vanir. Vanir. Vanir. Quem é esse cara aqui que tem um espantalho aqui? Aí ele começa a ler, aí ele vê que o tal espantalho, o Vanir, ele tira o poder dele, provavelmente uma árvore sagrada que deve estar ali na área. Então, e quando ele sai da sala do professor, aí ele já toma coronhada porque o professor também estava no esquema, que toda a cidade estava no esquema de mandar casais para a morte. Eu acho que não é toda a cidade, porque a gente vê, por exemplo, que a sobrinha dos caras não sabia de nada, tá ligado? Sim, porque ela foi lá aos 13 anos. Mas eu acho que tem tipo uma cúpula, tá ligado? Que decide que vai ser assim. E aí dá um. Esse episódio é aquele filme do Simon Pegg. É Chumbo Grosso. Eu não vi. Não faço ideia. Vocês nunca viram? Que isso, não. Cara? Eu tô encerrando a ligação agora. Era uma cidade que queria ganhar o concurso de cidade mais bonita do interior da Inglaterra, sei lá. Então, por exemplo, se aparecesse cigano, se os jovens ficassem pichando, eles matavam a galera. Então tinha a cúpula da cidade que estava envolvida, né? E os habitantes não sabiam. Pelo menos uma parte deles, né? Acho que esse episódio é tipo isso. Sim. Só que eu acho que nesse caso é uma cidade pequena, então. Até muita gente sabe, né? Provavelmente, do que tá acontecendo. Porque a gente não vê muitos habitantes da cidade também, a gente não sabe quão grande é pra ser. É uma parada meio. Eles não exploram muito essa parte. E eu, tipo, vendo a menina não saber, os caras, vamos sacrificar a sua sobrinha. Ah, por quê? Tipo, será que não tinha mais ninguém na cidade? Tipo, não tinha uma outra menina dando mole? É? Porque, tipo, a gente vai pegar alguém próximo, tão próximo, não, assim. Não, eles aceitam na boa, ninguém contesta. Então vale. Não, eu acho que o pai adotivo da menina, acho que ele até dá uma titubeada, a mãe nem pensa ele, na mesa. O pai, não é o pai, eles são tios, né? O cuidador ali. Já a mulher, a esposa desse cara, nem pensa, né? Minha filha é pra um bem maior e vai lá pro espantalho. Dá um jeito e vai ficar tudo bem. Porque existe essa preocupação de tem que ter um casal nesse período de tempo, o tempo tá se esgotando, porque ele tem que matar um casal, porque senão a cidade vai chegar a crise aqui, a crise de 2008, sei lá que ano é isso, a crise vai chegar aqui e vai chegar na cidade, e por isso que o espantalho que, o banheiro, o espantalho que segura a crise pra gente, dependendo da gente mandar um casal de otário lá pra morrer sempre nessa época do ano. Então, é interessante por esse lado aí, entendeu? E assim, eu acho que ele contou o plano pro Jim lá, tipo, falou do espantalho sem medo, porque eu acho que ele tinha certeza que, esse aí tá morto, sabe? Tipo assim, vai sair daqui, é o momento soberba do vilão, sabe? Soberba do vilão do James Bond, vou contar o meu plano maligno pra você ver quão é genial, porque não tem mais ninguém também pra eu dividir o plano. E já que você vai morrer, eu divido com você pra você ver o quão genial eu sou. Então, acho que é isso. Depois acarretou no Sam chegando e ajudando eles a se livrar do Vanir lá, botar fogo na árvore. Eles acham, no final, a menina sabia qual era a arma certa, porque essa cidade é uma cidade de ascendência que migrou da Europa, e aparentemente eles trouxeram uma árvore muito antiga, né, que é a árvore que dá poder, então ela sabia qual era a árvore. E quando eles queimaram, quando eles sobreviveram a essa noite específica, eles voltaram no dia seguinte, queimaram. E é engraçado essas coisas que se resolvem no dia seguinte, sabe? Ah, a gente volta amanhã de manhã, queima. Queima durante o dia, não tem mais nenhum problema, a gente resolve. E aí a cidade ficou lá pra sofrer com a criminalidade. Dá a sensação de fim de expediente, né? Putz, acabou o expediente. Amanhã. Você lembrou de queimar a árvore? Putz, esqueci de queimar a árvore. Vou lá queimar amanhã. Amanhã a gente adora. Ó, uma outra informação do IMDb que eu vou trazer para contestar é que o IMDb diz que nesse episódio morrem 5 pessoas. E não é não, cara. Nossa, 5 mas pessoas? Não é mesmo. Não, morre só o casal no começo, eu acho. Não, morre os dois velhinhos no final. Não, não, não foi verdade. Morre, morre, morre. Morre sim, mas sozinho. Quem é o quinto que morre? É a garganta. Quem é o quinto? Ah, verdade, caraca. Olha aí, tá vendo? É o da garganta. O da garganta eu não lembrava. Realmente são 5 pessoas, cara. Erro meu. Então, agora 5 pessoas, parece um número bom para um episódio com uma cidade. É recorde. Porque assim, temos, a própria cidade um recorde. Parecia temos ter 5 habitantes. Então, é um número considerável de pessoas que. Morreu uns 20% da cidade. Exatamente. E até agora é o recorde de mortes. Olha só, interessante. E agora a gente tem mais alguma relação? Acho que não. Podemos ir pro episódio final. É um episódio interessante. Eu só quero relembrar que realmente o nome em português não tem nada a ver com nada, porque é Busca por Papai. Realmente o Sam, o mais chegar perto de Busca por Papai é o Sam tentando pegar carona, desiste e vai embora e dá cano na menina demônia lourinha. Não, e o próprio pai falando que não quer que não busque, não me busque. Não busque o papai, pois é. Então tá aí, talvez a tradução deveria se chamar a não busca pelo papai. Exato. Seria mais correto. Podia ser também espantalho. Podia ser também espantalho. Feliz sem saber, isso me revolta. Porque agora nós estamos no 12º episódio da primeira temporada, que se chama Faith, ou Tenha Fé. Aí, esse aí já tá mais parelho com o nome original, né? Sim, é parecido. E eu queria começar dizendo antes do resumo, eu não fiz o resumo, não sei se era minha responsabilidade. Eu tenho um resumo aqui. Ok. Mas é um belo episódio, eu diria. É um episódio bacana, é um episódio que introduz novos elementos ao lore. Mas antes, vamos. Dudu aí, preparou? Vamos no resumo. Vamos lá, um resumo bem resumido. Resumo sumário. Durante uma caçada, o Jim leva um choque bem forte e acaba hospitalizado, recebendo no máximo 1 mês de vida. O Jim foge do hospital e o Sam leva ele até um curandeiro, que é um pastor, um padre, uma coisa assim. Que escolhe ele na primeira noite, ele escolhe pessoas assim na plateia. Ele é tipo aquele cara que fazia cirurgia espiritual, né? É o Dr. Fritz. Dr. Fritz. Ele escolhe a pessoa e ele acaba escolhendo o Jim e cura o Jim. Só que o Jim vê algo estranho ali rapidamente, parece que alguém mais ali. Aí uma pessoa descobre, muito velha, muito branca, um cara assim que não tava ali antes. E o Sam descobre que um outro cara, um jovem, morreu de ataque cardíaco sem nenhum precedente pra isso. Que era o problema dele. Sim, e a gente acaba descobrindo que esse ser, ele tá trocando uma vida por outra. Ele tá tirando de alguém que tem saúde e entregando pra pessoa que o pastor lá escolhe. A gente descobre que é um ceifador e que ele tá sendo controlado pela esposa do pastor. E ela tá usando uma magia muito... Magia bizarra e muito de galinha, osso, black magic, sacrifício. É, ele tá usando isso pra poder controlar o ceifador e matar quem ela julga imoral. Então não é só uma pessoa a esmo, assim. Ela escolhe quem vai morrer. Afinal de contas, ela é cidadã do bem, né? Então, ela pega a picuinha com qualquer cidadão do bem, se tivesse a oportunidade. Ela certamente votou no Bolsonaro. E no Trump. Na verdade, ela certamente votou no Trump. É, no Trump. E aí a gente vê que o Jim tá tentando. Quando eles descobrem, o Jim dá um jeito de parar a cerimônia, para que ninguém mais possa ser morto, né? Devido a isso. Aí depois tem um momento que vai acontecer novamente e o Jim, ele dá um jeito de despistar os policiais que estão vigiando a casa onde tá a mulher do pastor, e o Sam vai atrás para ela tentar encontrar o altar. Aí o Sam encontra o altar, consegue destruir, mas ainda não surte o efeito, até que a mulher do pastor tranca ele lá, ele consegue sair, encontra ela e quebra o objeto que tá dando o poder dela controlar o ceifador. E aí o ceifador vem, né, como qualquer pessoa que está sendo controlada involuntariamente, está muito bolado, ele vai até a mulher para se livrar dela e temos o final do episódio. O triste é que a mulher que tava o tempo todo esperando para ser curada, que, diga-se de passagem, é a Darla da série do Angel. Cara, não, peraí, não. Não, e MDB, referência. Alex Lima aqui. Você tem que pegar a melhor referência. Nós estamos falando da Rita do Dexter, cara. É, isso que eu ia falar, Rita do Dexter. Sim. Antes dela ser Rita do Dexter, pra mim, ela era Darla do Angel. Que foi Darla é a vampira que transformou o Angel em vampiro. Rapaz. Ela é Rita do Dexter, excelente. Cara, Rita do Dexter, cara. Quando eu vi aquilo, eu não lembrava disso. É, eu tive que procurar. No episódio, eu fiquei, caraca, pera aí, o que a Rita tá fazendo aqui? Não, eu tive que procurar no MDB pra lembrar de onde eu conheci ela. Uhum. Mas pra mim chama atenção, porque pra mim ela era a mulher que transformou o Angel inteiro. É, na hora que eu vi também, eu acabei lembrando da Rita. Antes de ser a Rita do Dexter. Eu nunca assisti Angel. Então você vai ser o nosso primeiro convidado no nosso programa. Puff Show e Angel Show. É, vai tudo fazer parte do Merda Show, né? Vai fazer tudo parte do Saturday Show. E outro detalhe: a contagem de mortes nesse foi 4. Esse foi uma galera, só 4? É, foi 4. Foram 4, 3 que o pastor. Vidas trocadas, né? Não, foram 3 vidas trocadas e a mulher do pastor. É. Que também é morta no final. Achei sacanagem. Podia ter aproveitado que matou a mulher do pastor e já salvava a Rita ali. É, pois é, né? Já que ia matar ela mesmo. E eu gosto bastante do personagem da Rita, né? Inclusive. Tipo, ela é uma pessoa que tá indo ali. Ela sabe que vai morrer dentro, sei lá, de 6 meses. E ela tá indo ali pra tentar alguma coisa. Só que, tipo, você vê que ela é uma pessoa bem de boa, parece, sabe? Ela é uma boa pessoa. Que ela meio que aceitou a mãe dela mesmo. É, a mãe dela, tipo, fica desesperada. Fica, tipo, quando eles veem que o Jim é escolhido e ela não, tipo, o Jim é o cara totalmente. Ah, isso aqui é uma zoeira, isso é um charlatão. Eu tenho fé, eu sou. É, né? Então. Minha filha deveria ter sido escolhida. Sim, e tem toda essa parada. E eu acho bem interessante essa dinâmica do episódio. Acho. Inclusive, esse é o episódio preferido dessa temporada do Eric Kripke, o criador da série. De novo? Não, esse é o preferido. Os outros, o outro é que ele não gosta. É, o dos insetos e o do gancho são os dois episódios que ele menos gosta. E esse é o episódio preferido dele. É um bom episódio, porque realmente você não entende direito o que está acontecendo nisso. É um belo episódio. Eu acho que é muita coincidência o Santo ter escolhido aquele curandeiro, né? É isso que seria meu primeiro indagamento. Como que o Sam, que é uma pessoa com a mesma vivência que o Jim, resolveu também, cara, vou te levar para um lugar, lá é um curandeiro, sabe? Eles têm a mesma vivência, eles têm a mesma história. Eu acho que é aquela coisa, é o desespero, cara. No desespero que ele tava, que ele viu que o Jim tava ferrado. Mas por que ele? Vou tentar. Porque é o que tinha notícia que tava dando certo, né? Ah, é. Mas assim, todos não tem? Porque se não tivesse, não existiria, né? aquela coisa. Quer dizer, mais pra frente. É porque mas eu acho que assim, é o que o Jim tinha notícia de outras pessoas. O negócio que o Sam tinha notícia, no caso. É, o negócio que o Sam fala, né? A gente não pode ser cético. Sendo que a gente vê essas paradas todos os dias. É, né? Eu só acho que, sentido que é um pouquinho passado. Os dois têm a mesma vivência, eu acho estranho o Sam ter mais fé do que o Jim. É que o Jim, eu acho que é o modo que o Jim, tipo, o Jim é o cara que foi criado com o pai o tempo todo, e o Sam é o cara que, tipo, ele só começou, ele só caçou quando mais jovem e depois se livrou, saiu de casa, né? É. Queria ressaltar que ele dá em cima da Rita logo no início, né? Mesmo morrendo, ele dá em cima da mulher. Como esperado do Jim. Exato. E assim, eu ouso dizer que esse é impressionantemente um episódio bom de Supernatural. É um bom episódio. É um bom episódio. Eu acho um bom episódio, pior que eu acho. Ele traz reflexões. Sim, sim. É um negócio muito interessante, cara. Sim, cara. E eu acho sensacional o diálogo final, cara, do Jim com a Rita. Com ele falando, putz, ai, como que tipo, você vai acreditar, você continua acreditando, mesmo dando tudo errado e não sei o quê. Exato. Eu falo, mas é isso que é ter fé, né? Tipo, é o não saber e acreditar na parada. Tipo, é um episódio realmente, como o professor falou, que isso te leva a refletir. E ele faz, tipo, isso é uma coisa que provavelmente nenhum outro episódio da série até agora tenha chegado perto de fazer. Então é um episódio ele traz reflexões muito boas, cara. É. Ele traz bons diálogos, ele traz bons questionamentos, ele traz boas críticas, inclusive. Então eu acho bem interessante. Você vê que, na real, o pastor lá, cara, ele faz tudo de boa vontade, de boa fé, tá ligado? Ele achava que tinha um dom mesmo. Ele achava que Deus deu um dom pra ele e usava da forma que ele... Porque eu não sei se o resumo... Eu não lembro se o resumo abordou. A história do pastor em si é que ele tava com câncer nos olhos, ele ia morrer. E aí, exato, um belo dia, mas ele acordou bem. Mas eu acho que foi aí que começou. Então, sim, exatamente. Foi aí que começou. O que você viu é o seguinte: ele acordou bem e com esse poder. Só que aí você repara que foi a primeira vez que a mulher dele provavelmente aprisionou o Grim Reaper, que ia levar a alma do marido dela. Ela aprisionou, o marido não morreu. E além de aprisionar, ela conseguiu usar o ceifador para fazer essa troca de quem tem um problema mortal, fatal, por uma pessoa que ela julga imoral, e ela faz ela escolhe entre vida e morte. E o cara, ele não sabia, ele tava de boa, tava até com uma boa intenção. Sim. Ele achava que... E você vê que, sei lá, parece que ele não cobra dinheiro, não faz nada. Ele não cobra. Ele não cobra, tipo... essa que é a questão. Ele não cura quem dá mais dinheiro. Boa intenção, né? Ele só cura. E ele realmente parece que escolhe de uma força maior, sabe? Sei lá. Porque quando ele escolhe o Jim, ele não escolhe porque, tipo, é o cara que vem aqui mais ou que faz isso. Ele escolhe o acaso. Quem tem mais fé, ele fala que mandaram escolher ele, então escolheu ele. Eu acho bem interessante. E o próprio Jim se questiona, assim, tipo, putz, por que que eu fui escolhido, sabe? Tipo, porque tem não, tanta gente. Porque não a Rita, por que que né? não a Rita, que realmente merece, sabe? Mas eu tenho essa resposta pra você. O Jim, ele é um personagem recorrente. A Rita era guest star. Então, é fácil você, sabendo desse background, sabendo dessa informação behind the scenes, você entende por que o Jim foi escolhido e a Rita, infelizmente, não. É verdade, ó. Isso aí. Trouxe essa informação aí. Acho que o Lex tem toda a razão. Não, essa informação que serve pra explicar qualquer coisa na série inteira, né? Sim. Sim. E que a gente tem que conscientemente tentar não repetir isso todo episódio. Que é um ato difícil. Em suma, acho que é isso, sabe? É um episódio que, tipo, sei lá, se você acompanhou até agora, quando você vê esse episódio, vem uma fezinha, realmente, de que a série vai melhorar, né? Tipo, pode melhorar. Realmente, né? Realmente ele inspira a fé de que a série vai... Mais dica, não melhora. Ela tem seus altos e baixos. Ela continua te enganando. Tem seus altos continua baixos. Te enganando, exatamente. Cara, tem uma hora que aparece anjo. Tá esperando de onde aparece até anjo na série. Não, o problema não é aparecer não. Anjo. O problema é aparecer uma coisa que água sanitária mata. Porra, mas água sanitária mata muita coisa, cara. E o nome do cara é Dick. Aí eles ficam zoando. Big Dick Move. Eles. Caralho, velho. É muito zoado. É que assim, a gente ainda não chegou na época que Supernatural está fazendo episódios engraçados intencionalmente. Exatamente. Sim, porque enquanto eles se levam muito a sério. Genial, porque a série se leva muito a sério. E nessa primeira temporada ainda não, mas a partir da segunda, acredito que já. Segunda ou terceira, se não me engano? Eu acho que é. Ele sempre tem uma ameaça. Que parece intransponível. Alguma coisa, alguém tá com dias contados, alguém tá pra ir pro inferno, e sem previsão de ter uma chance de passar por esse obstáculo. Então, assim, tudo sempre tem um clima ruim. E aí a série, mais pra frente, ela se vê obrigada a fazer uns episódios onde o clima é mais humor, é mais diferentão. Eles estão presos numa TV. Ah, eles estão num clube do livro. Ah, eles estão num Living RPG. Então, assim, por quê? Porque tem que descontrair da depressão que é a vida deles ali, entendeu? E esses são os melhores episódios, cara. É verdade. É que, assim, uma sensação que eu tenho, que, assim, nas primeiras temporadas, duas, três temporadas, eu me apegava muito à história principal, o arco que acontecia. Porque era importante. Mas, sim, a partir da quarta temporada, eu acabei que, tipo, o que me dava satisfação eram episódios engraçados, que não tinha nada a ver, exato, sabe? Ele começou a perder, tipo, os problemas dos arcos principais acabaram me fazendo dar importância mais para os episódios engraçados e coisas assim, que a gente vai ver ainda mais à frente. São bons episódios. A gente acabou de ter agora, eu já vi, acho que o único daqui que viu, o episódio do crossover do Scooby-Doo. Cara, é muito bom. Eu não tô em dia com a série, cara, não estou em dia com a série, é uma falha. Acho que ninguém tá, cara. Ninguém tá. Devia estar. Não, mas eu não estou em dia com a série. Não, daqui não. Por exemplo, tô dizendo daqui não. Eu não sei em que pé estão os irmãos, eu não sei qual é a ameaça dessa temporada. Eu não sei se o anjo tá com poder, se o anjo tá sem poder, porque ele vive perdendo os poderes. Mas, cara, eu fui ver só esse episódio. E que episódio fantástico, episódio genial, o Scooby Natural. Sabe? E eu acho que ele merece um dia que a gente se dedica a todo mundo ver Scooby Natural e falar de Scooby Natural, porque eu achei um ótimo episódio. Deve ter sido um episódio legal de fazer, até para os atores se verem num desenho, tipo, porque o episódio, antes do episódio passar, ficou aquela dúvida: será que vai ser live action com o Scooby do cachorro? Ou vai ser meio a meio? Não, o episódio é 85% é desenho, sabe? E é muito maneiro. E como o acho que o Pocasunga falou que o Jim dá em cima da Rita do assim que encontra com ela. Cara, ele fica o tempo todo dando em cima da Daphne. E a Daphne é um desenho infantil. Todo mundo ali é inocente, sabe? E ela, tipo, não saca que ele tá dando em cima dela, entendeu? E é genial. É genial, cara, é genial. Então, assim, eu recomendo muito ver, eu quero muito que a gente faça um programa especial. Antes, a gente não precisa cuidar das 13 temporadas para falar desse episódio, pelo amor de Deus. Então, fica aí meu apelo. É um episódio legal, é um episódio que outras pessoas deveriam ver. Isso aí. Então, eu acho que, se possível, talvez, no próximo episódio a gente já faz aí um especial do Scooby Natural, hein? Porra, acho muito que já bom. Dá pra rolar o Scooby Natural. Porque eu acho que a gente também devia... se libertar um pouco de falar, porque tem uns episódios tristes aí que a gente foi forçado a falar, ainda bem que a gravação foi perdida e a gente ficou todas. Porque puta que pariu. Por mais que tivesse piadinha nossa, engraçada, caraca, ninguém merece ver aquilo de novo, cara. Pelo amor de Deus. Reviver o episódio. Cara, gente, pessoas estão ouvindo isso. A gente falou de um episódio em que a ameaça eram nuvens de insetos. Que invadia a casa, que bloqueava o sinal do celular. Era tanto inseto junto que bloqueava o sinal do celular. E que vão embora e que amanhece em 15 minutos. E amanhã, porque quando o sol vem, tá tudo bem. E aí amanhece na hora mais conveniente possível, quando os insetos estão chegando, tá todo mundo empolgado. Claro. Cara, é muito ruim. E graças a Deus, algum espírito zombeteiro zoou a minha voz. Espírito irado. Algum espírito irado. Acabou com a minha voz. Acho que a minha voz na gravação ficou toda zoada. A partir de agora, a gente tá... É aquele erro de podcast para os internet. Agora a gente tá cada um gravando a sua parte, além do Discord, para que isso não aconteça. Mas, nossa, que episódios ruins que foram os passados. E graças a Deus que deram fim naquilo. Porque é complicado. Foi complicado. Esse foi meu rant aí, sobre o episódio perdido. O episódio Supernatural Show perdido. Uma pena, porque o episódio ficou muito bom. Bem melhor do que os episódios que a gente assistiu. Bem melhor. O que não é um mérito de nada também, né? Não, assim, tem um episódio interessante que ficou no episódio. É o da casa, né? Que é o episódio 9. É um episódio interessante. Então, assim, é um episódio que volta à história principal, volta à história da mãe que morreu. Então, assim, até a gente tendo a oportunidade, seria bom fazer um apanhado desse episódio quando a história principal voltar aos trilhos, sabe? Deve ser mais lá no meio da temporada. Porque aparece o pai deles, aparece um pouco da mãe, do fantasma, da mãe dele, no caso. Então seria bom a gente voltar só mencionar esse episódio para quando a história principal voltar a ser relevante nesse episódio. Então, fica aí minha sugestão. Mas, cara, episódio do Capitão Gancho, episódio dos insetos que matam, ninguém merece aquilo. Dos insetos foi cansativo, cara. Cansativo. É assim, a série pensou assim: eu vou fazer um episódio que, assim, se você assistir esse e ir pro próximo, não tem nenhum que te faz parar mais. A gente pode fazer qualquer coisa. A gente se livra de qualquer coisa. Cara, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. Essa aqui é a questão. E realmente é o que eles fazem. Como a gente faz, eles fazem. A gente vai ver muito aí pra frente ainda. Vai. Então é isso aí, galera. Nós cobrimos os episódios 10, 11 e 12 da primeira temporada de Supernatural. Siga a gente no Twitter, @SupernatoShow, no Facebook, SupernatoShow, e assina o nosso feed, que eu não sei de cabeça, mas você procura SupernatoShow e vai aparecer lá. E aparece, entendeu? Porque eu testei e foi assim que eu encontrei. Exatamente, aparece lá. feeds.feedburner.com/SupernatoShow. Nossos Twitters pessoais também. Nossos Twitters pessoais. Eu sou @pacassunga. @dudley_boxista. Não, na verdade... Não, na verdade é outra parada. MVR_red. MVR_red. Puta que pariu. Vocês estão e o meu é Alex_Lima. Saiu. Cara, meus nicks antigos... antigos não são bons de se ver mais, sabe? E adiciona a gente no Facebook, brincadeira, não adiciona não. E eu vou nessa então, porque eu vi um senhor idoso meio esquisito aqui na janela. Eu vou lhe dar uma olhada aqui, que pode ser, os cachorros estão latindo. Então, vou lá. Vai ver o que ele quer, cara, pode querer comida, às vezes tá passando fome. Vai lá dar uma olhada. Vou ver se tem pão dormido. Então, beleza, galera, valeu. Valeu, valeu. Tchau. Não, calma aí, eu tenho uma pra gente cantar então. E o que vocês acham? Não, isso chama comercial do YouTube. Pula. Nossa! Caralho! É porque quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Vai, Dudu. Eu me afasto e me defendo de você, Mas depois me você botou o Craig de novo só pra ele. Eu exijo que todo mundo estale o bloco do doutor no celular. Mas a verdade é que eu sou louco pra você. Eu tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais aceitar as nossas vidas. E nessa loucura dizer que não é que é. Chega, chega, chega. Minha vida pra você fazer o que?